4-0, deu 3-3 no Sim, aí tô igual, tô diferente. Preciso solicitar o mesmo na frequência 1251, alternando 1-3-3-2-5. 251-3-3-2-5, até a próxima, 7-3-3-9. Eu não entendi qual a matrícula da aeronave, confirme? É o San Mike X-Ray Alpha. Mike X-Ray Alpha é o 321, é isso, no, na 14? Positivo. Vai pro portão 612? Portão 612. Ok, autorizado, chamo no término. Salvador, aqui é o Gol Vitor Bravo Bravo. Prossiga. Vitor Bravo Bravo informa o término do serviço de reforço, na posição 7 do Pátio Sul. Ok, ciente, bom dia. Valeu, obrigado. Juliette Mike, autorizado o reboque, chame para ingressar no pátio 1. Ciente, iniciando o reboque, chamará para ingresso no pátio 1. Whisky Juliette Mike. Salvador, WebJet, East, Juliette Mike, já se encontra pronto para ingresso no pátio principal. Ok, bem? Ah, tô autorizado até o portão 5. Whisky Gillette Mike. Reiniciando Whisky Gillette Mike. Portão, pode prosseguir pro 612, ok? Bom dia. Obrigado, bom dia. É, Salvador, Salvador, é o TAM Mike Bravo X-Ray, na posição 13 do Pat 1. Prossiga. Solicitando autorização de giro de motor em marcha lenta, já autorizado previamente pela empresa. Ok, informe no término então. Muito obrigado. Salvador, aqui é o TAM Mike X-Ray, obrigado. Gente, bom dia. Alô, bom dia, é o Webjet, Whisky Juliet, certo? Siga o Whisky Juliet Serra. Bom dia, senhor. Solicito o reboque do pátio 3 para o pátio principal, posição 3. Ok. Autorizado o início do reboque, chame para ingressar no pátio 1. Whisky Juliet Serra. Ok, ciente, chamará. Alô, Salvador, é o Sam, Mike, Bravo, X-Ray, informa o centro de controle em baixo avião. Muito obrigado e um bom dia. Ok, Mike, Bravo, X-Ray, bom dia. Webjet, Whisky, Juliette, Sir. Prossiga. É, tá autorizado a ingressar no pátio principal até a 3, senhor? Afirmativo, até o portão 3. Ok, ciente.